eu seria o primeiro dos adoradores dele. Subhana Rabbi as-samawati wal-ardi Rabbil 'arshi 'amma yasifun. Glorificado seja o Senhor dos céus e da terra, o Senhor do trono, acima do que eles alegam. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. Então deixa-os confabular e se divertirem até depararem seu dia que lhes é prometido. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. E é Ele quem no céu é Deus e na terra é Deus. E Ele é o sábio, o onisciente. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. E bendito seja aquele de quem é a soberania dos céus e da terra, e do que há entre ambos. E junto dele há a ciência da hora, e a ele sereis retornados. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. E os que eles invocam, além dele, não possuem intercessão, exceto os que testemunham a verdade, enquanto sabem. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. E se lhes perguntas quem os criou, em verdade dirão, Alá. Então, como se distanciam da verdade? E por sua fala, ó Senhor meu, por certo, estes são um povo que não crê. Então, indulta-os e dize, Salam, paz, e eles logo saberão.